Nossa diáspora mundial, relativamente recente, a partir da África, levou-nos a uma extraordinária variedade de habitats, climas e modos de vida. É plausível que as diferentes condições tenham exercido forte pressões seletivas, em especial sobre as partes externas visíveis, como a pele, que suporta mais intensamente o sol e o frio. É difícil pensar em alguma outra espécie que prospere tão bem dos trópicos ao Ártico, do nível do mar aos altiplanos andinos, dos desertos ressequidos às selvas encharcadas e em todas as regiões intermediárias. Condições tão diferentes haveriam fatalmente de exercer diferentes pressões de seleção natural, e seria muito surpreendente se as populações locais não divergissem em consequência disso. Os caçadores das florestas no coração da África, América do Sul e Sudeste Asiático, independentemente, se tornaram baixos, quase com certeza porque a estatura elevada é uma desvantagem na vegetação cerrada. As pessoas das latitudes elevadas, que deduziu-se precisam de toda a luz solar que puderem obter para produzir vitamina D, tendem a ter a pele mais clara do que os indivíduos com o problema oposto, os raios carcinogênicos do sol tropical. É plausível que essa seleção regional tenha afetado especialmente características superficiais, como a cor da pele, deixando intacta e uniforme boa parte do genoma. Em teoria, essa poderia ser toda a explicação para a nossa variedade superficial e visível que encobre a semelhança essencial. Mas não me parece suficiente. No mínimo, acho que ela talvez tenha sido ajudada por um fator adicional que sugerei provisoriamente. Parto de nossa discussão anterior sobre as barreiras culturais do intercruzamento. Somos, de fato, uma espécie muito uniforme se considerarmos a totalidade dos genes ou se pegarmos uma amostra verdadeiramente aleatória de genes. Mas talvez haja razões especiais para uma quantidade desproporcional de variação justamente naqueles genes que nos facilitam notar a variação e distinguir os nossos dos outros. Isso incluiria a responsabilidade dos genes pelos rótulos externamente visíveis, como a cor da pele. Torno a repetir. Quero sugerir que essa capacidade discriminativa intensificada evoluiu por seleção sexual, especialmente nos humanos, por sermos uma espécie tão vinculada à cultura. Como nossas decisões de acasalamento são muitíssimo influenciadas pela tradição cultural, e como nossas culturas, e às vezes nossas religiões, encorajam-nos a discriminar os de fora, em especial na escolha de parceiros sexuais, as diferenças superficiais que ajudaram nossos ancestrais a preferir membros do mesmo grupo aos de fora intensificaram-se de forma desproporcional em relação às diferenças genéticas reais entre nós. Um pensador do quilate de Jared Diamond defendeu ideias semelhantes em The Rise and Fall of Third Chimpanzee, e o próprio Darwin invocou de modo mais geral a seleção sexual para explicar diferenças raciais. Vejamos duas versões dessa teoria, uma forte e uma fraca. A verdade poderia ser qualquer combinação das duas. A teoria forte supõe que a cor da pele, assim como outras insígnias genéticas compíscuas, evoluiu ativamente como discriminante na escolha de parceiros. A teoria fraca, que podemos considerar conducente à versão forte, atribuiu a diferenças culturais, como linguagem e religião, o mesmo papel da separação geográfica nos estágios incipientes da especiação. Assim que as diferenças culturais operam a separação inicial, com a consequência de eliminar o fluxo genético que os manteria juntos, os grupos passariam então a evoluir geneticamente de modo separado, como se estivessem apartados geograficamente. Lembremos de O Conto do Ciclídeo que uma população ancestral pode separar-se em duas populações geneticamente distintas apenas se uma separação acidental, geralmente geográfica, como se supõe, der a largada no processo. Uma barreira, como uma cadeia de montanhas, reduz o fluxo de genes entre as populações de dois vales. Assim, os reservatórios gênicos nos dois vales ficam livres para distanciar-se. A separação será normalmente favorecida por diferentes pressões seletivas. Um vale pode ser mais úmido do que seu vizinho do outro lado das montanhas, por exemplo. Mas a separação acidental inicial, que até aqui supus ser geográfica, é necessária. Ninguém está dizendo que a separação geográfica tem algum caráter deliberado. Não é isso que significa necessário. Necessário significa apenas que, se por acaso não houvesse uma separação geográfica ou equivalente inicial, as várias partes da população seriam geneticamente ligadas pela mistura sexual entre elas. Não poderia ocorrer especiação sem uma barreira inicial. Depois de as duas supostas espécies, inicialmente raças, começarem a afastar-se, geneticamente falando, podem apartar-se ainda mais, mesmo se depois a barreira geográfica desaparecer. Esse ponto é polêmico. Alguns acham que a separação inicial tem de ser geográfica, enquanto outros, em especial os entomologistas, dão mais peso à chamada especiação simpátrica. Muitos insetos herbívoros comem apenas uma espécie de planta. Encontram seus parceiros e põem seus ovos nas plantas preferidas. Suas larvas, então, adquirem aparentemente a impressão da planta que comeram durante seu crescimento e, quando adultas, escolhem a mesma espécie de planta para botar seus ovos. Asterisco. Impressão é o processo cuja descoberta muitos atribuem a Conrad Lorenz, pelo qual animais jovens, por exemplo, gansinhos, tiram uma espécie de fotografia mental de um objeto que vem durante um período crítico da vida e o seguem durante a juventude. Esse objeto é, em geral, um genitor, mas poderia ser as botas de Conrad Lorenz. Em etapas posteriores da vida desses animais, a fotografia mental influencia suas escolhas de parceiros sexuais. E isso normalmente significa um membro da própria espécie, mas os gansos também poderiam querer acasalar-se com as botas de Lorenz. A história dos gansinhos não é tão simples assim, mas a analogia com o caso dos insetos deve estar clara. Fim da leitura de asterisco. Assim, se uma fêmea adulta se enganasse e botasse ovos na espécie errada de planta, sua filha poderia adquirir a impressão daquela planta errada e, chegada a hora, botar seus ovos na mesma espécie errada. As larvas dessa fêmea, por sua vez, adquiririam a impressão dessa mesma planta, permaneceriam perto dela quando adultas, se acasalariam com outros que estivessem próximos da planta e, por fim, botariam seus ovos na mesma planta errada. No caso desses insetos, podemos ver que, em uma única geração, o fluxo gênico com o tipo parental poderia ser abruptamente interrompido. Uma nova espécie está teoricamente livre para surgir sem a necessidade de isolamento geográfico. Ou outro modo de expor a questão. A diferença entre dois tipos de planta alimentícia para esses insetos equivale a uma cordilheira ou a um rio para outros animais. Afirmou-se que esse tipo de especiação simpátrica é mais comum entre insetos do que a verdadeira especiação geográfica e, nesse caso, uma vez que a maioria das espécies são insetos, poderia até mesmo ser verdade que a maioria dos eventos de especiação são simpátricos. Seja como for, estou supondo que a cultura humana fornece um modo especial de bloquear o fluxo gênico, um modo que é um tanto análogo ao cenário dos insetos que descrevi acima. No caso dos insetos, as preferências por plantas são transmitidas do genitor para a prole pela dupla circunstância de as larvas fixarem-se nas plantas que as alimenta e os adultos se acasalarem e botarem ovos nessa mesma planta. Na prática, linhagens estabelecem tradições que se propagam longitudinalmente pelas gerações. As tradições humanas são semelhantes, ainda que mais elaboradas. Como exemplo, temos as línguas, as religiões e as maneiras ou convenções sociais. Em geral, as crianças adotam a língua e a religião de seus pais, embora, assim como ocorre com os insetos e as plantas que os alimentam, ocorram erros suficientes para tornar a vida interessante. Assim como os insetos acasalam-se nas vizinhanças de sua planta alimentícia preferida, as pessoas tendem a casar-se com quem fale a mesma língua e reze para os mesmos deuses. Portanto, diferentes línguas e religiões podem desempenhar o papel das plantas alimentícias ou das cadeias de montanhas na especiação geográfica tradicional. Diferentes línguas, religiões e costumes sociais podem servir como barreiras ao fluxo gênico. A partir dessas barreiras, segundo a forma fraca da nossa teoria, diferenças genéticas aleatórias simplesmente se acumulam nos lados opostos de uma barreira idiomática ou religiosa, exatamente como poderiam acumular-se dos dois lados de uma cordilheira. Posteriormente, segundo a visão forte da teoria, as diferenças genéticas acumuladas são reforçadas pelo fato de as pessoas usarem as diferenças compíscuas de aparência como rótulos adicionais de discriminação na escolha de parceiros, suplementando as barreiras culturais que ensejaram a separação original. Asterisco. Um possível problema que demandaria resolução caso se quisesse desenvolver essa ideia é que a teoria da genética matemática sugere para a separação geográfica e também por implicação para essa hipótese cultural que a separação tem que ser absoluta para que a diferenciação genética se mantenha. Fim da leitura de asterisco. Não estou afirmando que devemos considerar os humanos mais de uma espécie. Muito pelo contrário, estou dizendo que a cultura humana, o fato de nos afastarmos tão pronunciadamente do acasalamento aleatório em direções determinadas pela língua, religião e outros discriminantes culturais, fez coisas muito estranhas com a nossa genética no passado. Muito embora sejamos uma espécie muito uniforme, se levarmos em conta a totalidade dos genes, somos espantosamente variáveis nas características superficiais, as quais, embora triviais, são chamativas, combustíveis para a discriminação. Essa pode aplicar-se não só à escolha do parceiro, mas à de inimigos e vítimas de preconceito xenofóbico ou religioso.